agora aqui na Antena Web, histórias da Eurovisão. A seguir, não perca Nação Roqueira. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um Histórias de Eurovisão aqui na Rádio Antena Web. Hoje é sábado, dia 28, aliás, de janeiro de 2012, e estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico, que é o nosso Histórias de Eurovisão, que hoje vai iniciar um novo e longo percurso até ao ano de 2012. É verdade. Nós vamos começar hoje, precisamente, a trazer ou a traçar um percurso sobre cada festival Eurovisão da Canção. Vamos começar, como é lógico, pelo princípio, 1956, o ano em que se realizou o primeiro festival Eurovisão da Canção, ou se preferirem, o primeiro grande prémio Eurovisão da Canção. Foi assim que foi inicialmente designado e foi, aliás, com este nome que decorreu o primeiro certame. Digo-lhe ainda que este festival surgiu no ano de 1955, quando a European Broadcasting Union procurava um programa que fosse transmitido em todas as suas televisões ao mesmo tempo, independentemente do horário. Um sonho quase utopia, diria-se, mas a verdade é que, por mão dos organizadores do Festival de Sanremo, a coisa tornou-se mais possível. Tudo porque já se realizava este festival desde 1951, na Itália. Só que na altura este festival tinha apenas música italiana, aliás, como ainda hoje. O Festival Eurovisão da Canção seria mais ou menos a mesma coisa, mas com músicas de todos os países. Como é lógico, a Itália seria uma das participantes. Foram 7 ao todo, mas poderiam ser 10 se outros 3 países não tivessem entregue demasiado tarde as suas candidaturas. Ora, 7 países. 7 países que participaram num festival que foi tudo menos transparente. No pós-guerra, ou ainda, exatamente, portanto, na saída da Segunda Guerra Mundial, os países criam, portanto, algo muito simples, algo que não desse muito nas vistas. Talvez pela Guerra Fria, a verdade é que este festival foi tudo menos transparente, como dizia. Desde logo pela classificação. Não se conhece até hoje, à exceção da vencedora, qual a música que venceu, ou melhor, quais as músicas que se classificaram, nem por que ordem. Foram 14 ao todo e foi a única vez que um país pôde levar duas melodias. Portanto, os países optaram por levar o mesmo intérprete com duas melodias, foram os casos da Suíça, da Bélgica e do Luxemburgo, que optaram por levar o mesmo artista à Eurovisão. Isto no ano de 1956. Sem dúvida que foi, portanto, um festival importante, porque deu o arranque àquilo que hoje é o maior festival da música na Europa. Mas dizia eu que, à exceção da música de Lisa Sia, Le Refrain, não se conhece a classificação. Aliás, o festival, não há registro, portanto, deste festival. Aliás, há um registro áudio, não vídeo, há um registro áudio apenas de 80 minutos, ainda que o festival tenha durado quase, sinceramente, 1 hora e 10 minutos. Aliás, 1 hora e 40 minutos. Dá-se, todavia, a situação de que os últimos minutos, os últimos cerca de 20 minutos, nos quais foram reveladas as classificações, perdeu-se, ou então não quiseram que se revelasse. E a verdade é que estes 20 minutos tinham a chave para aquilo que ainda hoje continua a ser o grande enigma, que é como ou em que lugar ficaram classificadas as outras canções. Sabe-se, todavia, o método de votação, que desde logo gerou muita polémica. Por exemplo, a Suíça, aliás, cada país participante tinha o seu próprio júri, como é natural, 2 elementos apenas. Mas, todavia, havia uma situação estranha, que era o facto da Suíça fazer parte do comitê jurídico da Bélgica. Ou seja, havia ali um júri que era também composto por parte suíça. Isto, como é lógico, gerou um grande descontentamento por parte dos restantes países, que não acharam justo. Também não acharam justo, por exemplo, que o seu próprio país votasse na... Aliás, que o país votasse na sua própria canção. Afinal de contas, seria um voto meio viciado, já que naturalmente os países iriam votar, primeiro que tudo, na sua canção. Aliás, acredita-se que tenha sido precisamente por isso, porque a Suíça fazia parte do comitê belga e porque os países podiam votar na sua própria canção, que Liz S.A. tenha vencido precisamente este festival Eurovisão da Canção. Aliás, a Suíça, que foi também o país anfitrião, realizou-se em Lugano este mesmo festival. Digo-lhe também que muito se especula sobre quem terá ficado em segundo e terceiro lugares. Não se sabe ao certo quem, mas presume-se, aliás, que a Alemanha, já que no ano seguinte o festival se realizou precisamente naquele país. Ainda a um, ou seja, ainda não havia o Muro de Berlim, só aconteceu em 1960, e portanto o festival de 1957 realizou-se então na Alemanha. Ainda que nunca se tenha chegado a saber o motivo da escolha desta, portanto, deste país. Em terceiro, talvez tenha sido a Bélgica. E aí entra novamente a questão do comitê que escolhia, aliás, do júri, que decidia a pontuação, também era parte de Suíça. Para que, ou seja, a votação seguia-se desta forma. De 1 a 10 pontos, não havia... ou seja, era de 1 a 10, não havia aquele salto ao 9. Atualmente os países votam de 1 a 7, depois há o salto de 9 e de 11, ou seja, dá-se 10, 12, não é? Portanto, de 1 a 7, depois 8, 10, 12. Atualmente é assim, na altura não era, era de 1 a 10. Que na mecânica dá a mesma coisa, porque são 10 votações já mesmo. Mas disse eu então que era assim que se procedia. Este processo foi rapidamente alterado, dada a sua pouca transparência. Por exemplo, uma das coisas que passou a impor-se era que um país não poderia levar mais do que uma canção. E assim foi. Em 1957, no qual também participou Liz S.A., também não poderia... Aliás, os países só poderiam levar uma canção. Até ao ano de 1990, e isto é apenas uma nota, podiam participar pessoas de qualquer idade. A polémica instalou-se quando, em 89, se deu uma situação de terem participado dois jovens de 11 e 12 anos. Também lá chegaremos. Vamos ficar aqui com os três supostos primeiros lugares. O primeiro é certo, que é o tema Refrain, da Liz S.A. O segundo não se sabe muito bem se terá sido Freddie King ou não, porque a Alemanha levou dois intérpretes. Nós aqui vamos escutar Freddie King com uma música bem disposta, que até tem semelhanças com um tema que nós já conhecemos, e a música chama-se Zu geht das geht Nacht, assim está correto, geht Nacht. Ora, esta música, Zu geht das geht Nacht, é uma melodia bem disposta e animada, e que então irá ser o segundo tema que vamos ouvir. O primeiro, como disse, é de Liz S.A., é o tema refrão, e ficou indiscutivelmente em primeiro lugar. O terceiro chama-se Monsieur le Noyer de la Seine, cantada por Food Leclerc. São as três músicas que vamos ouvir, serão os três primeiros supostos classificados. Quanto à terceira música da Bélgica, não há grandes dúvidas. Já a música, portanto, da Alemanha, levantam-se várias dúvidas sobre qual das duas terá sido. Vamos à música, então. Parfum de mes 20 ans. jardin plein de soleil où je courais enfant. Partout je t'ai cherché, mon amoureux lointain. Et tant par les sentiers tu prenais ma main. Nous avons grandi, l'amour nous a blessés, le temps nous a guéris. Mais seul et sans printemps, je cours enfin les bois, les champs. Les années passent, tirent d'elle, et sur les toits de mon ennui coule la pluie. Où sont parties les caravelles, volant mon cœur, portant mes rêves vers ton oubli? J'aurais voulu que tu reviennes comme jadis, porter des fleurs à ma persienne et ta jeunesse. Homologie. Refrain, couleur de pluie, regret de mes 20 ans. Chagrin, mélancolie, de n'être plus enfant. Mais seul et loin de toi, par les chemins où tu n'es pas, je vais pleurant mes amours de 20 ans. Sonntag mit Jimmy, am Montag mit Jack, am Dienstag, da gehst du mit Johnny weg. So geht das jede Nacht, so geht das jede Nacht, so geht das jede Nacht, so geht das jede Nacht. Das hätte ich nie, nie, nie von dir gedacht. Ich schenk dir Blumen und fahr dich ins Büro, führ deine Mutter jeden Sonntag in den Zoo. Doch dich bringt am Mittwoch der Billy nach Haus, am Donnerstag gehst du mit Tommy aus. So geht das jede Nacht, so geht das jede Nacht, so geht das jede Nacht, so geht das jede Nacht. Das hätte ich nie, nie, nie von dir gedacht. Damals als Baby schon geliebt, jetzt hab ich Boogie und den Cha-Cha-Cha geübt. Doch du tanzt am Freitag mit Ben, Samstag mit einem, den ich nicht mal kenn. So geht das jede Nacht, so geht das jede Nacht, so geht das jede Nacht, so geht das jede Nacht. Das hätte ich nie, nie, nie von dir gedacht. Doch wenn du gedacht hast, ich sitze zu Haus, ich geh jeden Tag mit ner anderen aus. So geht das jede Nacht, so geht das jede Nacht, so geht das jede Nacht, so geht das jede Nacht. Das hättest du nie, nie, nie von mir gedacht. Antena Web. Sintonize-te, sintonize-te. Messieurs les noyés de la Seine, ouvrez-moi fatigué d'user mes semaines sur le pavé noir de Puteaux. Messieurs les noyés de la Seine, ouvrez-moi les portes de l'eau. J'ai tant voyagé sous son ciel de laine que le vent m'a brûlé la peau. Je suis depuis toujours marié à la misère. Je n'ai connu l'amour que sur un lit de pierre. Le soleil pour les riches, la lune pour les gueux. Pourquoi si tout le monde triche? Jouer encore le jeu. Messieurs les noyés de la Seine, ouvrez-moi les portes de l'eau. Je suis fatigué de n'avoir pour ciel que les ponts rouillés de Puteaux. Messieurs les noyés de la Seine, j'ai tant regardé les bateaux que d'Aubervilliers jusqu'à Cours-la-Reine, je porte Paris sur mon dos. La fille que j'aimais ne m'a jamais aimé. Les copains que j'avais m'ont tous abandonné. Je fais le tour du monde pour trouver le printemps, mais comme la terre est ronde, ça peut durer longtemps. Messieurs les noyés de la Seine, ouvrez-moi les portes de l'eau. Je suis fatigué de voir la dégaine des enfants trahis de Puteaux. Messieurs les noyés de la Seine, Paris me doit bien un berceau. Je m'endormirai sans amour ni haine entre ses bras de ça. Estamos já de volta para lhe trazer mais três músicas deste festival. Um festival que foi muito simples em termos coreográficos. Para ter uma ideia, vários motivos foram os que levaram a que o palco estivesse decorado com flores e plantas, e não mais do que isso. Ora, dava-se a situação de que, primeiro, estávamos a sair de uma Segunda Guerra Mundial, não é? Que era uma coisa muito complicada, e por ter disso uma coisa simples, com muita harmonia, sem grandes espampanâncias, não é? Já para não falar que também muito pouco haveria a fazer. Só foram, digamos que... É verdade que houve 6 países que transmitiram o evento pela televisão, mas a verdade também é que a maior parte dos espectadores acompanharam este evento pela rádio. Em 1956 já havia televisão e há quase 20 anos, mas a verdade é que ainda não havia muita gente a tê-la na Europa. Nos Estados Unidos sim, mas na Europa nem por isso. Curiosamente, deixe-me só dizer que um ano depois surgia a Rádio e Televisão de Portugal, a RTP. Na altura, Portugal ainda não tinha televisão. Também não participou na Eurovisão, só participou em 64, mas também lá chegaremos. Vamos ficar com um suposto quarto lugar. A música da Holanda, de Giddy Perl, o tema Die Vogels van Holland, ou seja, os pássaros da Holanda. Depois, um tema que não se faz uma ideia em que lugar terá ficado. Aprite le finestre, música de

é um dos mais engraçados temas deste festival. Nós vamos aqui escutar então esta melodia para fechar a edição de hoje do Histórias da Eurovisão, dedicada ao Festival Eurovisão da Canção, ano de 1956. Naturalmente, vamos seguir uma ordem cronológica e o próximo festival vai ser mesmo o de 1957. Deixe-me dizer apenas que de 10 em 10 vamos fazer uma paragem para fazer uma retrospectiva daquilo que foi cada década da Eurovisão. Neste caso, vamos fazer a primeira paragem no ano de 1965. Boa noite. Até o próximo sábado. Das alte Karussell, das geht nicht mehr so schnell. Die Pferdchen und die Wagen, die wollen nicht von der Stelle. Da hilft auch kein Plattieren und auch kein Neulackieren. Da hilft nur noch das eine, man muss es einmal schmieren. Und auch das alte Orgelspiel, das piepst wie eine Maus. Manchmal wird es ihm zu viel, dann setzt es einfach aus. Das alte Karussell, das geht nicht mehr so schnell. Großen, sie ziehen und stoßen, und so geht es im Kreise herum. Die Pferdchen, die traben und ziehen an den Wagen, und die Orgel, die wird wieder jung. Ein komischer Gesell, dieses alte Karussell. Von unten bis oben ist alles verschoben, doch im Kreis geht es doch noch herum.